Eu sei o que são dias difíceis. Eu sei o que são dias nublados. Eu sei o valor de um deserto, mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus. Eu sei o que é passar no vale. Eu sei o que é enfrentar gigantes. Eu sei o valor de uma provação, mas sem yeah. Alguém diga aleluia!